E aí a gente conversando, aí eu falei assim, olha, eu tenho talvez tenha um problema. E eu não bebo. Ela falou assim, Ah, é um problema sim. vai ser um grande problema, né? Porque eu bebo. Porque eu bebo porque eu vou nos bares, porque eu posso ir, então eu bebo mesmo e pra mim é um problema quem não bebe. Falei, não, eu só falei que eu não bebo, assim, e talvez isso seja um problema. Aí ela continuou me insultando. Eu falei, quer saber? Olha só, eu já tô acostumado a lidar com pessoas como você, alcoólatras babacas, entendeu? Você não é uma Nossa, novidade. puta que pariu, Aí ela falou pra mim, Ah, então eu te devo te bloquear agora? falei, fique à vontade. E aí ela me bloqueou, né? Eu falei, então vai se ferrar também, cara. E, Caralho, pô. que surreal! Que surreal, cara! Cara, que gratuito! Meu Deus! Tipo Não, assim, e a uma agressão. começa, uma Quando ela me começa a tirar. agrediu, aí tudo bem, né? Uma, não, é porque, tipo assim, ela começou a te tirar porque você não bebe, daí você mandou um. Opa, vai pro AA, então, só. Muito bem, no episódio de hoje a gente vai falar, não sei sobre o que, e a gente vai começar a falar e feito um bando de maluco, e a gente vai descobrir sobre o que a gente vai falar aí no decorrer. Aqui é profissionalismo, aqui é Nerdcast. Aqui é podcast pro, aqui é um prod. Aqui a gente é original, nós somos originais, aqui a gente decide na hora o assunto. E pra falar aqui com a gente sobre isso hoje, sobre o whatever, o que quer que seja, a gente tem ela, né, a Júlia, que tá dormindo aí já, parece. E parece que ela dormiu e levou junto o Eco. Ah, não, o Eco tá aí ainda. José Augusto. E aí, galera? Eu já tô com sono, não sei. Ah, isso aí é. E uma garrafinha de minoxidil aí na, no, no, do lado do Helmer. Primeira vez que alguém tá gravando podcast e preparando a declaração de imposto de renda. E vamos marcar, né? Pacífico aí. Aquele convite que tu fala com a menina, vamos Ficou marcar. tipo assim, ô, vamos marcar aí, hein, churrasco. Nada. Cuidado, Bruno. Chata Tem pra que tomar cá. cuidado, Bruno, com o pessoal do Tinder, porque tava saindo com uma menina, tipo assim, a gente até deu uns beijos e tudo mais. Daí a gente tava bebendo num dia, e daí eu não lembro qual que era o assunto, sabe? Daí ela falou: Ai, porque eu não concordo com mulher que é feminista. E eu já falei: Puta que pariu, cara. Já vai dar merda aqui. Tipo assim, não, a minha reação foi essa, sabe? Putz, por que você não fala isso pra mim antes? É uma coisa que a gente tem que saber, sabe? Antes de sair trocando sua língua assim com as pessoas, Isso, exatamente. Não, e tipo, os dois lados eles querem se deixar ver, sabe? Os dois lados eles querem se mostrar como eles são. Antes dessa, eu estava conversando com uma eleitora do Bolsonaro. E Credo. ver a merda que ia dar isso aí. Eu tava conversando e tal, falei, até chegou num ponto que a gente tava conversando sobre policiamento, essas coisas, né? E sobre Constituição, porque ela também faz concurso, acho que ela tá fazendo, se preparando pra fazer o CFO. Aí o que que acontece? Aí ela falou assim, ah, eu saquei pela conversa, eu saquei um tom de conservadorismo aí, tem um tom de reacionário aí. Deixa eu perguntar. Você vota em quem? Ela falou. Preciso dizer? Eu falei, caralho, não acredito nisso. Você não vota no herói? Eu perguntei Que pra ela. perigo, cara. Nossa, que roubada. Chuta que é macumba. Aí logo em É doido. seguida foi uma eleitora do Bolsonaro e logo em seguida uma feminista, cara. Só que assim, aquela feminista babaca, sabe? Porque ficou o tempo todo se reafirmando, sabe? Ah, sim. Eu posso fazer isso, porque eu posso. Ah, não sei. Se fosse, nossa, calma, amiga, calma. Quer se reafirmar em cima das outras pessoas. Pô, chata pra caralho. Crítica social aí, hein? Pô, as Ó, pessoas. puta crítica social foda. Aí, ó. Primeira do podcast aí. Primeira do programa. De Vamos muito tempo. aguardar pra mais. Fazia tempo. Sei lá, tipo assim, eu sei que é uma doença séria, eu sei que realmente existem pessoas com esse problema e tudo mais. Mas, meu, quantas garotas que estão, tipo assim, no Tinder e tal, que dizem ser borderline, cara? É muita gente no Tinder que diz ser borderline, cara. Puta que pariu. Borderline é o quê? E no final não é nada. É transtorno de personalidade limítrofe. É tipo que uma bipolaridade mais... É, tipo assim, falar desse jeito é bem pobre, sabe? Mas então, é como se fosse uma bipolaridade. Quer dizer, então, que dizer que é bipolar não tá mais na moda, de é isso? Viver no limite, de viver sem freio? Não, no limite de, tipo assim, sim, também nessa de viver sem limite, sem freio, mas principalmente na questão emocional de um dia você tá extremamente raivosa e tudo mais, e no outro dia tá depressivo e essas coisas, sabe? Você tem respostas exageradas pra qualquer coisa. Tá, com todo o respeito às pessoas que passaram por psicólogo, psiquiatra e fecharam um diagnóstico, né? Mas se não tem diagnóstico, é manhã, não é por nada. É. Isso é muita babaquice. Você que desbrava muito, né, essas terras do Tinder aí. Você nunca conheceu alguém que dizia ser borderline? Não, todas que aparecem aqui. Sério? É sempre... Ainda não tive essa oportunidade, não. Sim, eu sou só doida, só isso. Mas tem muito aqui, Zé. É aquela assim, ó. Eu não pretendo arranjar o amor da minha vida aqui, né? Tipo... Melhor ainda, cara. Essa daí já sabe pra que veio. Merecendo capinar um lote. Pra mim, se a pessoa tá no Tinder, ela coloca, ó, eu não tô esperando arrumar um amor da minha vida, ela tá claramente dizendo, ó, eu quero alguma coisa, mas só que sem compromisso. Então, poderia falar isso, né? Pô, tem... Ó, gente, tô aqui, sou livre. Essas frasezinhas de efeito. Cara, eu odeio frase de efeito e eu odeio autoajuda, essas paradas de... Nossa, que eu odeio. A gente podia falar sobre a superficialização dos relacionamentos na era moderna do Tinder. Cara, eu não uso o Tinder faz tempo. Não, a gente usa o Tinder, o WhatsApp, a gente usa tecnologia, né? Mano, eu não converso com contatinhos desde o ano passado. LinkedIn. O cara transgressou. O cara é outro nível de transgressão. O cara vai no LinkedIn. É tipo o cara chegar no Instagram e pedir um emprego, né? Pro programa. Porra, cara. Não, mas ó, Instagram pra fotógrafo, cara, é ótimo pra você conseguir emprego. Fica a dica, ó. Você que é fotógrafo e tal, usa. Ah, não, todo fotógrafo já sabe disso. Mas enfim, é isso. É. Se bem que eu vou começar a colocar meu currículo no Instagram. Fica aí, ó. Vou escrever um artigo depois no BuzzFeed sobre coloquei meu currículo durante 30 dias no Instagram e olha o que deu. RG. Mano, não, você não precisa, ultimamente, pra minha área, é só você fazer um site com seus trabalhos, que seria o portfólio, e colocar seu currículo lá. Não, é isso, né? O que os jovens hoje em dia querem? Jovens hoje em dia querem emprego. Jovem hoje em dia querem relacionamento sério. Querem emprego. Querem relacionamento sério. Querem responsabilidade emocional. É isso que o jovem quer. Querem uma garantia. Mano, eu posso fazer uma reclamação? Digna, não é divina, é digna. Eu posso fazer uma reclamação. É desse povo que não tem nem idade direito, já que ele já tá casando e tendo filho. Mano, vão tomar no cu, cara. Vai curtir a vida antes, mano. Porque eu conheço uma menina que ela engravidou com 16, ela me engravidou e casou com os 16. Cara, ela tá correndo tudo atrás de aproveitar a vida dela agora. Então, mano, se você tá pensando em casar já com uns 18, mano, para, velho. Curte um pouco, namora um pouco mais, mano. Você tem, tipo, até os 30 pra casar, velho. Se acalma. Como assim até os 30? Deixa os jovens até os 30. Porque, tipo assim, até os 30, porque, tipo, a maioria das pessoas, tipo, parte de família, assim, que eu conheço, casou com os 30. Não, mas é aí que tá. Não precisa nem casar. Deixa o jovem casar cedo. É pra ele ver o quanto a vida já não faz sentido, sabe? Daí a pessoa fala assim, mas ela ama o marido, não sei o que, então mora junto, cara. É porque tem gente que, mano, você você... Desculpa. É porque o primeiro casamento, a pessoa já entra sabendo que não vai dar certo, sabe? É só meio que uma experiência, sabe? Ela vai estar lá só pra fazer residência, tipo um estágio. Não, ela não tá esperando ser efetivada na moralzinha, sabe? Ela só vai pra ver como é que é. Vai pra levar a experiência pro próximo relacionamento, é isso. Então, eu queria falar alguma coisa? Eu não sei se eu interrompi. Mano... Não, agora eu já tô comendo. Tá com a boca cheia. Mano, eu tô ficando... Não, mas eu tô tipo assim, cara, eu tô vendo um monte de gente que estudou comigo, já casando e outra já tendo, tipo, o segundo filho. Eu fico pensando, mano, não, eu tenho 21, velho. 21, mano. Eu não e eu tô sei, achando que eu Júlio. Tô velha. É, não, Júlio, eu não sei o que passa muito isso na cabeça feminina, mas o homem com 20, 21 anos e tal, tem às vezes uma questão religiosa, né, que eu não sei como é que é o caso, ou às vezes ele tá empolgado, ele empolgou com a ideia de medicamento e acha que o negócio é isso mesmo, pai, entendeu? Então, homem ou casa com cedinho, 20 anos, ou só depois dos 35, 33, igual eu, ainda casei novo ainda. Tio Harvest, tem quantos? 33? Não, 33 que eu casei, eu tenho 42. Ah, tá, eu tenho 32, então 10 anos de diferença e 10 anos de diferença pro José, que tem 22, aí, Júlio? Uhum, isso aí. Olha, a gente tá de 10 em 10 ali, olha aí, cara, é o que? A base 10? É matemática pura. É Fibonacci aqui, cara. Não, né, duas décadas de diferença no podcast. Duas décadas de diferença. Podcast. Aqui todo mundo tem a diferença de idade igual, né, proporcional. É quando o tio Herbert tinha 10 anos, eu não tinha nascido. Quando ele tinha 12 anos, aí eu tinha 2 anos de idade. Foi obrigado ele fazer 20 anos pro José nascer, né? Uhum, porque senão eu não teria nascido. É isso que tá escrito. Olha aí, ó. É assim, uma regra. Tá... No livro sagrado do da existência? É isso que tá escrito, sabe? Não, mas também eu tô sofrendo uns par de ignoramento. Eu não sei se essa palavra existe, mas é isso. Eu tô sofrendo uns par de ignoramento no Zap Zap e no Tinder. É isso. Essa é a nossa vida. Por quê? Porque o não, a gente já tem. A gente só corre atrás da humilhação. Eu só tô quieto ouvindo porque minha vida tá mil flores nessa parte já. Não é, lava esse dia. Você só tá ouvindo e tava falando, haha, otários. Eu já desinstalei meu Tinder. Não, mano. É uma questão de que, cara, eu só posso falar. Essa frase aí. Vocês correm atrás, vocês se fodem. Quando você não correr atrás, deixa tudo acontecer, sabe? Parece que, tipo, era pra acontecer mesmo, entendeu? Okay. Mano, eu não corri. Ó, do meu namorado. Cara, eu não corri atrás dele. Simplesmente aconteceu, mano. É, eu sei que se eu não correr atrás, eu sei lá. As pessoas não vão correr atrás de mim, Júlia. Eu tenho noção do que eu sou, sabe? Cara, eu posso falar uma verdade? Eu não converso com meu namorado pelo WhatsApp. É muito difícil eu conversar com ele pela internet. Tipo assim, eu vejo ele segunda, terça e quinta. Uhum. E é só, a gente mais se conversa pessoalmente. Porque, tipo, mano, é muito melhor eu conversar com ele daqui desse jeito do que por WhatsApp, quando eu não tenho o menor assunto do que eu vou escrever. Falando isso, ó, isso já puxa pro tema que o Fred tava tentando jogar lá atrás. Ah, é, a superficialidade. Olha aí como encaixa. Cara, isso aí a gente já tinha combinado antes. O ouvinte. não fala assim, que ele tá procurando tema, não. Deixa. Não, eu tava desde o início. Ouvintes. Tudo planejado, nos mínimos detalhes. Aqui é tudo, você ouvinte achando que a gente tava só brincando. Tudo planejado aqui desde o início, rapaz, pra gente entrar no tema. Olha aí, superficialidade na era da tecnologia. E eu acho que a tecnologia, ela traz isso porque ela traz... Olha só, eu vou citar mais aqui. O José citou aquela frase clássica que a gente vai até fazer uma camisa com ela, né? Que o não você já tem. quando não, você já tem, só vai atrás da humilhação. Vai estar atrás da humilhação. E, cara, eu fiz isso, né? E aí eu vi que tá, porra, tá aqui, tá. Agora tá, não tá dando atenção, então eu vou atrás da, de um pouco mais de humilhação. Humilhação e passei por essa humilhação, de fato, né? Só que, cara, você tem que pensar uma coisa. Que a gente, às vezes, a gente não pensa isso. Às vezes você mandou uma mensagem utilizando o WhatsApp, e quando a gente fala na hora da tecnologia, nós vamos falar de qualquer aplicativo aqui de comunicação, inclusive de relacionamento como o Tinder. Você mandou uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, a pessoa às vezes demora pra responder. É óbvio que a pessoa está conversando com outras pessoas, sabe? Aquela pessoa não está conversando só com você. Mas pode ser no grupo da família. E tá lavando. Ou ela tá lavando a porra da louça e deixou o WhatsApp aberto. Toda vez. Não, mas pode estar no grupo da família. Pode estar no grupo da família. Porque quando a família chama, você tem que atender. Ou pode estar bêbada com o WhatsApp. Então isso acontece por quê? Porque às vezes a pessoa tem inúmeras outras possibilidades ali naquele instante. Então você tá mandando mensagem e tem mais uns 50 caras mandando mensagem também, né? O mesmo vale pra mulher também. Então isso gerou meio que uma competitividade pela atenção em um meio em que a pessoa, como o José fala da questão da beleza imagética, mas é isso, não tem como você extrair propriedades da pessoa física real, como tom de voz, trejeitos, o time de piada, essas coisas, só pelo um aplicativo, não tem como. E você acaba perdendo pra outras pessoas que talvez não sejam tão legais quanto você, e aqui a gente não vai relativizar e falar sobre o que é ser legal ou não, mas assim, às vezes você tá perdendo pra outra pessoa, e não precisaria perder se fosse pessoalmente, sabe? Não, mas é que eu acho que o termo perder leva muito pra competição. Mas é isso que eu falei, é isso que eu falei, José, quando vem pra área digital, tecnológica, vira uma competição, se torna. Eu acho que tem um lado interessante pra gente falar. Como você mesmo estava falando sobre isso, que é tamanha opção que a gente tem quando a gente lidar com as tecnologias, sabe? Tipo assim, como você falou, a pessoa no WhatsApp, ela tá conversando com 5 ou 6 pessoas ao mesmo tempo. Então, no momento que uma delas falou alguma merda, alguma coisa assim, você já tem outras 4 lá pra conversar, sabe? E eu não sei se isso ajuda muito na noção que o próprio Bauman coloca de relacionamento líquido e tudo mais, porque ele fala sobre a geração que não se apega e essas coisas. Mas só que se a gente voltar lá atrás, o próprio Umberto Eco já dizia que o homem, depois da invenção da imprensa, ele nunca mais foi o mesmo. Então, tipo assim, eu acho que seria muito... muita inocência da gente é imaginar que vamos dizer assim, as tecnologias não mudaram os nossos comportamentos e o modo como a gente se relaciona com outras pessoas. E então a gente, tipo assim, você vê e fala hoje, as pessoas, a gente vê um estouro de relacionamentos abertos, de relacionamentos que duram, sei lá, semanas ou meses ou coisas assim, e tipo assim, isso, eu não vejo isso uma coisa boa e nem ruim, eu encaro isso como, tipo assim, é um resultado de toda uma sociedade, a gente vai construindo até esse ponto, sabe? Júlia até dormiu. Não, foi mal. Não, só bocejei. Cara, nem bocejei por causa disso, eu bocejei porque comecei a ver uns negócios aqui. Eu tava, o José tava falando e eu tava pensando em outra coisa. Mandando um nude no zap, pode falar a verdade, vai. Não fala essas coisas que eu começo a imaginar, né? Cara, esses dias eu passei por um perrengue muito grande, porque uma das meninas aqui pediu um nude, né? E aí eu falei, cara, como é que vai fazer agora pra eu mandar? Porque não dá tempo de usar o Photoshop. Cara, mas vou te falar, cara. Derrota demais. Nude de homem não tem graça, cara. Pra que o homem vai tirar nude, velho? Não, já viram um corpo de homem, cara? Não tem graça. É, não tem graça, não. É, pra mulher tem graça. Não, mas aí que tá. Tipo assim, quando fala, manda um nude, o cara mostra a foto do pau. Não tá querendo foto do pau, tá querendo foto do cara, tá ligado? Ou não, meu, depende, tudo depende do ângulo. Eu não mando com a regra que não pode mandar com o rosto. Não, né? não pode mandar com o rosto. Essa é a regra número 1. É a regra número 1. O foda é, já aconteceu comigo assim, é o seguinte, tinha uma menina. E é foda, e é foda você. Que era muito, que ela era parecida comigo. Aí eu não sei quem falou, espalhou isso e veio a foto pra mim. Aí fui ver, mano, só mudava algumas coisas. coisas, tipo assim, aonde ela tinha pinta, eu não tinha. E essas coisas, tipo assim, ela realmente tinha o cabelo mais curto, mano. Era o seu doppelganger, era um clone. É tipo eu de outra terra, entendeu? Pergunta, você sabia que tem bot que ele manda nudes pra você no Discord? Sério? Como faz pra adicionar? Não, mas é aquele... Tinha um site que era pra pessoas casadas e tal, e quando algum hacker soltou ele lá, tinha inteligência artificial lá que marcava encontro com os homens e tal, né? É, fazia tudo inteligência artificial lá, só tinha homem tipo, lá. Era tipo um bot. Era tipo um bot que ficava enrolando os caras até mandar um nude. Ah, deve caçar uns. Não, cara, então, desse bot é o seguinte: você, ele tem um que você acha que é send nudes, ele vai no seu privado e manda os nudes. Daí tem outras opções que é tipo vai estar no post, hein? Você vai escrever peitos, ele manda, tipo, ele vai pegando fotos assim de atriz, ou sei lá, que ele for achando, ele manda. Aí é que tá. Ah, tá. Ele vai mandar no próprio grupo que tá, e também tem os GIFs. Então, isso aí então é só uma maneira de você receber putaria automática. Não é alguém se passando por algum robô se passando por pessoa, não, né? Não, mas... É só um buscador. Mas, tipo assim, isso até me faz lembrar de uma discussão que eu tava tendo com os amigos esses dias sobre a própria natureza do nude. Porque, tipo assim, se você for ver, a internet, ela já tá cheia de pornografia, sabe? Ela já tá cheia de mulher pelada. Então, tipo assim, você, quando você pede o nude, isso daí é uma escolha política. Porque, tipo assim, você quer aquele nude que é só seu. Você sabe que ele é só seu? Não sabe. Porque talvez aquela foto que ela te mandou, ela esteja salva no celular e tenha mandado pra um monte de gente. Mas isso faz diferença. Não, porque você tá recebendo aquela foto naquele momento. Então você gosta de imaginar que você é especial. E é por isso, José, que eu peço pra enviar vídeo falando meu nome. Entendeu? Credo. Nossa. E aí eu pergunto... Depois o cara não sabe porque não arruma encontro. Puta que pariu. CPF aí, fala meu nome, meu CPF. Tira uma foto com uma sulfite escrita meu nome. Vai ali, compra o jornal do dia e tira a foto segurando o jornal. Não, eu vou saber que você não vai usar essa foto de novo. Mano, eu nunca peguei beijo, então tô de boa. Nunca o quê, Júlia? Peguei bait. Ah, isca, né? Nunca caiu no... Exato. Já explica. É que a Júlia é jovem, né? Essa é uma linguagem jovem. Fala na linguagem dos jovens. Aliás, eu faço umas postagens do status, aquilo ali é só pra chamar atenção. Toda vez que eu posto alguma coisa, aí vem uma falando, que legal, hein? Aí vem sempre aquela... Tá dando mole. É porque a postagem, o WhatsApp teve essa ideia. Não, tipo assim, cara, os status... Não, pra quem vai ouvir o podcast e não tem o Fred no Zap Zap. Mas é claro que se você tá ouvindo o podcast, é bem alta já a chance de você ter o Fred no Zap Zap. Tipo assim, os status dele é uma coisa muito brega, sabe? Porque é ele, tipo assim, com uma montagem da hora, tipo assim, de jaqueta de couro e tudo mais, e daí tocando umas músicas meio bad, sabe? Tipo assim, pra você olhar e falar, nossa, cara conceitual e tal. Que cara cult. Não, recebo notificação lá no Instagram. Fred, tempo, não posta. Aí tá lá, punk. Nossa, veio muita gente falar comigo, cara. Muito das cremosas. Porque elas acham legal, entendeu? E aí eu sempre falo, então, eu sou sempre assim, sabe? Um artista que tenta buscar sempre a inspiração no sofrimento da vida. Nossa, é muito conversinha, cara. Puta que pariu. É tipo aquele cara que é fotógrafo e ele fala, ai, e aí gata, eu vi que você tem uma beleza muito exótica e tal, e eu queria fazer um ensaio pra gente explorar todo esse poder feminino que enxerga em você. Cara, isso daí é muito conversinha, velho. Não, o Fred deu uma risadinha porque ele já mandou esse papo. O cara tem que fazer alguma coisa pra chamar atenção, né? O status aí, o status do WhatsApp é genial pra fazer isso. A risadinha que o Fred deu agora já condena que... Mas as redes sociais, elas deram... Cara, elas trouxeram uma ferramenta afiadíssima, sabe? Uma ferramenta afiadíssima colocada na mão daquela pessoa que já não tem muito compromisso e que quer assumir algo, mas que não consegue. Porque é muito fácil, através das redes sociais, esse tipo de coisa. E eu vejo muito, entendeu? Eu recebo muita mensagem. Cara, pra que você faz isso? Então você não assuma nada sério. Por quê, José? Explique isso aí. Por que as pessoas fazem esse tipo de coisa? Peraí que eu tô mandando mensagem no zap. Eu acho que isso é... Exato. É medo de ficar sozinho. Não consegue encarar. Aí, as pessoas mantêm algo, né? Porque tem que abrir mão de algo. Abrir mão de algo parte de uma escolha. Se você não consegue fazer isso, né? Você tem medo da escolha associado ao medo de ficar sozinho. Por isso você vai ficando, vai tentando aproveitar o melhor dos dois mundos. Você não precisar fazer escolha, você vai ter, né, mais de uma pessoa ali e também não tá ficando sozinho. Acho que gera de certa forma um medo. E aí a pessoa quer se agarrar em várias coisas simultaneamente, com medo de ficar sozinha, e acaba não dando certo nada. Não, mas eu acho que é muito daquilo que a gente tava falando mais cedo, sabe? Da noção da opção, da noção que a gente tem, que a gente acha que tem várias opções, sabe? Isso faz com que a gente não se aprofunde em nenhuma delas, talvez. Tipo assim, à medida que você vai tentando cultivar dezenas de relacionamentos ao mesmo tempo, faz com que você se dedique um pouco a cada um deles, mas não se dedique plenamente apenas em um, sabe? Tem até um vídeo do Zizek que é bem interessante, que ele usa, né, da expressão, tipo assim, se apaixonar em inglês é se chamar, tipo assim, fall, né, in love. Fall in love. Cair no amor, tipo assim, as pessoas querem o amor, mas só que elas não querem cair, sabe? As redes sociais, elas geram um pouco disso, José, dessa sensação de que você está sendo muito querido. Deixa eu só responder uma mensagem da mina aqui, peraí. Esse é o podcast, cara. Imagina se o Tinder mostrasse a quantidade de dislike que eu tomei. Seria milhares, cara. Então o que acontece? Você tá na mesma que tava antes. Causa suicídio, né? Você pensou? Bug do Tinder, mas quantas vezes você foi rejeitado? Agora, não, mas vamos combinar aqui que tomar um dislike, tem algumas que você toma dislike que eu já sei que vou tomar dislike, entende? Que eu olho assim e falo, cara, não tem como, entendeu? Não tem como eu tomar um like dessa aqui. É isso, né, cara? Pera aí. Olha, o tio Herbert falou mal da minha foto aí, ela acabou de tomar um like aqui, hein? No Instagram. não falei mal, eu tava brincando. Né? New Punk. Né, do performar. Nessa foto aí, a menina tá falando que gostou muito dessa minha foto no Instagram. E aí eu tô falando aqui pra ela que ela falou: eu não sabia que você tinha tatuagem. Eu falei: não, as tatuagens não são reais, assim como o fundo, a sombra e todo o resto. nada na foto é real, a não ser eu. Só não consigo melhorar meu rosto. Essa parte mais difícil, né? Posso mudar de assunto? Pode. Tá ligado aqui, sabe o Looney Tunes, o Coyote, o Papaléguas? Quero ver onde isso vai dar, hein? Mano, eu tava com o pensamento do seguinte: Coyote tem dinheiro pra comprar um monte de coisa. Sabe por que ele vai só trazer Papaléguas? Não é pra comer, mano, é questão de orgulho. Porque sempre que ele faz um negócio, o Papaléguas vai lá e zoa com a cara dele, entendeu? Esse alt tá meio... Sabe o que é isso? Isso é o mito de Sísifo. É você ver que, tipo assim, você continua tentando pegar o papaléguas, mas no fim do dia você nunca conseguiu pegar ele, sabe? Todos os esforços que você fez foram em vão, mas só que no outro dia você continua como se nada tivesse acontecido, sabe? Isso é a vida. Esse é o... Qual... Fred, me ajuda aí. Qual que é o termo que o Kami fala? Você tá falando do apelo absurdo? Isso. Essa é a filosofia do absurdo, sabe? É você sempre levantar uma pedra pra no final do dia ela rolar de novo pro fim do monte e no outro dia você ter que acordar e rolá-la de novo. Ou seja, nossas vidas, né? Que todo dia a gente... Nossa, hoje eu vou conseguir. Aí a mesma merda, sempre fazendo a mesma merda. É, então, tava resumindo mais ou menos o que vocês falam do Tinder. Isso. Desculpa. Não, mas no final, o que importa é você conseguir um sulitrão, cara. Você conseguiu um sulitrão, você já saiu no lucro. Não, mas tava pensando, né, realmente, o Coyote só vai atrás do Papaléguas, mano, por questão do orgulho dele, cara. Porque eu tava assistindo esse... Eu tava meio que assistindo esses dias. Mano, o cara gastou o maior dinheiro da porra com armadilha, com tinta invisível. Ah, ele podia estar comprando comida. Vem cá. Repara o Bip-Bip lá. Você é magrezo, tem osso e pena, bicho. Vai comer aquilo. Será que a pele, seu colesterol, vai morrer de colesterol depois? Será que a Acme, será que ela não tem... Será que o Coyote não é meio que... Não é uma esquema de... Será que não tem um esquema de lavagem de dinheiro? Meu Deus do céu. Não. Então, vocês sabiam que o Coyote tem duas... São dois Coyotes que tem, né? No Lunitunes, né? Vocês não sabiam? Tem o Coyote que corre atrás do Papaléguas e tem o Coyote que fica roubando as ovelhas. Ah, tá. Voltei. Vai ter até mais, porque eu lembro de um que ficava roubando as ovelhas num episódio que ele sempre batia o ponto, então trocava de Coyote ainda, né? Trocava? Ai, dessa parte eu não lembro, mas eu lembro que tanto é que eu tô vendo aí o jogo dele, no caso, né? Mas é esse daí mesmo, que bate ponto pra roubar as ovelhas do cachorro. É, aí tinha uma... Teve episódio que ele tava lá apanhando e dava o horário dele, ele saía, o outro chegava e voltava lá pra mão do cachorro continuar a apanhar. Cara, e eu fico pensando a maneira como um roteirista de animação, ele interpreta as relações sociais, trabalhistas e tudo mais. E cara, se você for pensar, é muito genial isso, cara, porque olha a ideia do cara, e agora reafirmando aquilo que o José falou do mito de Sísifo, que é a filosofia do absurdo, é isso, a nossa vida é isso, sabe? Você acorda, você faz essa merda que tem que fazer, e você não consegue sair dessa merda, desse ciclo vicioso que todo dia é a mesma coisa. Se você sair disso, você pira, você vai à loucura, porque como Albert Sartre, aliás, Albert Sartre, Jean-Paul Sartre... Albert Sartre, uma amálgama dos dois aí, ó. É a fusão. Já falava, né, que como a existência ela precede a essência, então você deveria existir primeiro para depois você definir a sua essência. Porém, só que quando Camus fala o seguinte, né? Não, velho, porque a filosofia de Camus, ela é uma Camus, ele vai mais naquele negativismo, naquele niilismo cósmico, né? Então, cara, isso aí não importa. Daqui a 5 bilhões de anos o Sol vai explodir e não vai existir mais nada. O universo também é finito. No final das contas, não existe consequência real para as nossas ações. Dane-se. Só tem que... A vida é essa merda aí todo dia mesmo. Esse ciclo vicioso de merda, de bosta. Que é o que a gente vê lá no BoJack Horseman. Só que lá no BoJack Horseman, você tem uma crítica muito bem feita e tal. E nesses desenhos animados, é muito maluco. Acho que até é um pouco piração da gente extrair isso deles. Mas tá lá se você for observar, entendeu? Você pode pirar um pouco e se permitir viajar um pouco. Mas tá lá em vários desenhos animados da Disney. Essas filosofias aí. José, fumou Tonhão calma hoje pra gente... Não, eu nem preciso, cara. Eu nem preciso dessas coisas, sabe por quê? Porque eu tenho Jesus. eu pensei que ele ia falar que ele é o próprio baseado. Nossa senhora. Ai, chorei. Este não é um... É isso. Isso foi forte. Por falar em época... Eu tô lutando contra a alopecia androgenética, mas eu vou perder essa batalha aí em breve. Em breve teria de raspar a cabeça inteira. Aí. E aí, a idade, né? Quando vai, ela vai chegando, você vai ficando. Eu comecei essa batalha. Eu tava vendo aqui a foto do tio Herbert. Eu percebi que o tio Herbert, ele desenvolveu a alopecia androgenética lá pelos seus 18 anos, tá bem, né? Por aí. Que é a idade que ela começa. E aí, ela derruba todo o seu cabelo em 5 anos, em média. Comigo começou com 17 anos. Então, quando eu tava, acho que com 20... Deixa eu ver, 17 anos... Acho que com 22, eu comecei tratamento com finasterida de 5 mg, concentração de 5 mg de finasterida, lavagem de cabelo com cetoconazol, aplicação de minoxidil 5%, diluído em solução hidroalcoólica de 10%. Aquela parada toda que você gasta e você faz. Minoxidil eu usei também. Oi? Minoxidil usei. No... Usou, né? Mas aí você chegou uma época que você... Ah, não vou mais usar essa merda, né? Dava alguma coisinha, mas também o minoxidil, dos que eu usei, é o único que deu algum resultado, mas também você para um mês depois, já caiu tudo. Isso, porque, exatamente, e é sobre isso que eu queria falar, porque ele é um vasodilatador, que ele faz o quê? Ele vai causar uma movimentação maior do sanguíneo, ele vai vasodilatar o seu couro cabeludo, e aí o bulbo, que na verdade as pessoas acham que a calvície ela é causada porque o cabelo cai. E na verdade não é isso. O que acontece é que o fio ele vai atrofiando e chega um ponto que o fio atrofia tanto que o bulbo fecha. Então não nasce mais porque fechou o bulbo, morreu. Então você tem que evitar ele fechar. E para isso você usa a finasterida de 5 mg, né? Que ela vai conter o fechamento ali. Só que aí, esses dias eu fui aplicar um minoxidil novo que eu comprei, que normalmente eu mandava manipular na farmácia aqui. Eu dava a formulazinha, o pessoal lá manipula. Eu apliquei, cara, eu quase me lasco. Eu levei 3 dias pra descobrir por quê. Eu apliquei o minoxidil, e aí você tem que aplicar de 12 em 12 horas. Só que eu tava aplicando um espaço de período muito curto, e ele provocou sensações estranhas, uma parada que eu tinha assistido antes. Porque, apesar de ser uso tópico, mas ele tem esse efeito. Então eu tive que diminuir a densidade da aplicação e espaçar mais o tempo, né, de 12 em 12 horas corretamente. Aí eu não tô mais sentindo efeito colateral, mas, cara, é uma merda se você tem alopecia androgenética. E eu tô tentando segurar aqui pelo menos até os 40 anos aqui. Te falar que depois que você casa, você acaba de relaxar. eu nunca usei aquele que tem risco de ficar broxa. Finasterida? Não, eu uso ele, mas ele não deixa broxa, na verdade ele não deixa. O que ele faz é diminuir a libido. É porque ele na época que eu preocupava com isso, ele não existia, não. Ele era mito. Né? Aí começou a aparecer aquilo. Quando eu vi que tinha chance de ficar broxa, eu falei, não vou nem tentar esse negócio. Broxa? Eu lembro então... de um amigo meu que um dia ele levou a menina pra fazer intercâmbio, ela ia ficar 3 meses fora, levou ela no aeroporto, na volta pra casa comprou o negócio. Eu falei, não, agora eu vou ver. Agora se o cabelo crescer e eu ficar broxa, pelo menos vai crescer por 3 meses. O cara tá ferrado. Agora, como que a gente saiu de Tinder pra falar de careca? Tem tudo a ver aí, ó. Só é outro tipo de careca, né? Mais um podcast aleatório. Eu tô, lá, eu tô perdido faz uns 15 minutos aqui. Não, eu ainda acredito que o Fred chega no Tinder e fala, então, gato, sabe que eu tenho um podcast, né? Ah, mas eu falo com todas. Digital influencer. Então, pra onde é que nós vamos aqui? Eu me perdi também. Eu tive uma ex-aluna, hoje em dia faz até cinema e tal, ela mandou uma mensagem pra mim e falou assim, Albert, agora eu entendo as suas piadas, agora eu entendo por que você é do jeito que você é. Eu fui ver Bingo. Só que cara, Bingo, os anos 80, sabe? Bingo é muito bom, apesar de que nos anos 80 ali eu era criança, mas eu vivi aquilo também. O filme, independente, lógico, pra quem viveu os anos 80, tem outro ar, mas é... Eu fico imaginando essa molecada nova, essa molecada milênio, vendo esse filme, como que era nos anos 80, né? Aquela maluquice que era daquele jeito, cara. Não existia celular, não existia internet, você só tinha... Pra quem era nerd, diversão era quadrinhos, né? Você não tinha quadrinho. Filme de super-herói não existia. E, porra, não tinha muita coisa. Cara, era... outra realidade. Dia Batman Tim Burton. Nossa, Batman. Ah, foi em 86, né? A estreia do Batman Tim Burton. 88, 87. 80. O primeiro Batman, 88, eu acho que foi. É, 88. Não é o primeiro. Batman que teve filme em 66 também. 89. Mas o de 66 não vale, né? Foi com Adam West, né? Isso, né? Mas foi filme. Mas é, mas foi 89. Ah, tá. O primeiro Batman, eu tinha 3 anos ainda. Eu lembro direitinho. Ele entrou em cartaz dia 22 de outubro. Tinha outdoor dele. Em fevereiro, né? O marketing em cima dele foi violentíssimo. Eu lembro quando eu assisti ele pela primeira vez. Quando eu assisti o Batman pela primeira vez, que foi, esse. Porque assim, eu já tinha assistido o Batman do Adam West, e eu não entendi. Falei, ué, mas o Batman não é um herói de comédia. Não tinha entendido. E aí, em 80. É claro que eu não assisti em 86 no lançamento, né? Porque eu tinha 3 anos de idade. Na verdade, eu fui assistindo na TV aberta quando saiu o Batman. O primeiro Batman do Tim Burton. E eu não entendia por que o Bruce Wayne tinha o cabelo encaracolado. Não era o Bruce Wayne. O Michael Keaton. Porque nos quadrinhos, o Bruce Wayne tem aquela cara de quadrada, né? Aquele queixão americano lá, aquele cabelo liso. E o Michael Keaton não tem nada disso, cara. Sim, nossa. Mas todos esses filmes do Batman, eles sabiam que o Batman era fraco. Tanto que ele sempre seguia a mesma fórmula. Ele aparecia no início, sumia pra dar vazão pra história do vilão, depois ele aparecia no final, né? É um desse jeito. Ele era baixinho, com aquela armadura, ele lutava igual um Robocop. O Michael Keaton tem 1,74, a minha altura, entendeu? É baixinho mesmo. E magriça, né? Então, se você comparar com... É por isso que eu falo que o Ben Affleck é o melhor Batman, cara. Ben Affleck, hashtag Ben Affleck, melhor Batman. Não, o Christian Bale é excelente ator, até melhor que o Ben Affleck, mas o Christian Bale, ele é um Batman mais ninja, mais magro e tal. Não é o Batman dos quadrinhos, é um policial com habilidades, é um paramilitar, um cara com habilidades ali. Agora o Batman do Ben Affleck é um Batman tanque, é um Batman gigante, forte. Aquilo me parece muito o Batman do Frank Miller, do Cavaleiro das Trevas, entende? Aquele Batman gigantão. Os outros Batmans não... Pior que o George Clooney, o Val Kilmer interpretou o Batman. Cara, vocês já pensaram que não faz sentido o Batman? Porque o Batman, ele vai chegar no lugar e o cara vai olhar pra boca dele. Cara, qualquer um vai saber. Falei, porra, não era só o Val Kilmer que tinha essa boquinha. Como que é mesmo o nome do cara? Que também Christian Bale. O Christian Bale também tem essa boquinha aí, cara. É, cara. Todo mundo, velho. Essa boquinha murcha, meio, sabe? O Ben Affleck também. Ah, cara, o Ben Affleck foi o melhor Batman, acabei de falar aqui. Não, ele foi. Ó, o Michael Keaton, cara, não tem como você confundir, cara, o queixo e a boca dele, velho. Não, o Batman, imagina o Batman da minha altura, cara, 1,74. É o Michael Keaton. Não tem, o Ben Affleck, o cara olha pro queixo na hora, o cara fala, pô, isso aí é o Ben Affleck, isso aí não... Batman é o Ben Affleck. E outra coisa não faz sentido, o Batman ele só pode existir durante a noite, porque o drama todo do personagem, aquela, sabe, aquela chegada dele, aquele mistério todo, só funciona à noite, cara. Durante o dia você vai olhar pra ele e você vai falar, pô, é um cara maluco numa roupa de... É um cara num evento de anime. Como é, Zé? O Batman é um cara num evento de anime. É um otaku de merda. Não, porque assim, quando o cara tem o poder de partir um avião no meio e derrubar um prédio com um soco, ele pode se vestir do jeito que ele quiser. Vide One Punch Man, entendeu? Agora, o Batman é só um humano, cara. Até pra... Fica ridículo, sabe? O cara aparecer nos... É meio ridículo, sabe? Quando você é criança, você acha muito da hora, porque o Batman ele é um super-herói, que ele não tem poderes. Então você pensa, porra, se eu treinar bastante, eu posso ser o Batman, né? Vou treinar muito, vou estudar bastante. Mas não dá, cara, porque ele é milionário, isso já impede muita coisa. Não, e o pior, como que ele faz pra lavar dinheiro e pra falsificar nota fiscal, pra fabricar esse monte de equipamento dele, cara? No Batman do Christian Bale, deram uma explicaçãozinha. Ele comenta isso, né? Ele faz o que empresa de fachada. Aí o Lúcio Fox, sozinho, monta todas as... Sim, monta um... descobre, mas... Mas isso o House Algum já fazia tempo, House Algum tinha descoberto a identidade do Batman, simplesmente pensou, ai, quem conseguiria pagar isso tudo? É, o Rosa, também se ele não tivesse feito esse link, ele seria muito burro também. Agora, o lance é que o Bruce Wayne, ele usa várias empresas de fachada pra fazer... Aliás, essas empresas reais fazem peças separadas pra ele montar a própria armadura, né? Cara, vamos lá, o José, tu é o dono da empresa... Uhum. Que fabrica, sei lá, peças para paramilitares. E aí chega um cara lá e pede pra tu fazer um capacete. Alguns meses depois aparece um maluco usando esse cavalo. Sabe o que eu acho mais engraçado? É tipo assim, o cara que tá trabalhando no torno mecânico, sabe? Tá fazendo molde, capacete lá. E então, fala, cara... opa, essa porra aí me parece familiar. Foi o que fiz essa merda aí lá, cara. Porra. É porque era colorido, meu. Você percebia. Você não podia tirar um xerox do projeto, né? Se ficasse preto, você ia reconhecer o Batman. Cara, o pior é o Tumblr, cara. Como que eles montaram aquele carro e ninguém desconfia? Cara, nossa. É mais fácil, mais crível você fazer a gente acreditar que o Superman pode voar. Tá aí um podcast que a gente podia fazer, hein? Cara, mas aí é que tá, tipo assim... Realismo dos super-heróis. Qual que vocês acham que é o melhor Batmóvel, cara? Eu, sinceramente, eu achei o mais descolado o Batmóvel do Ben Affleck, do Batman, do Zack Snyder. Zack Snyder é um lixo, me julguem, mas eu gosto do Batmóvel do Tim Burton, cara. Não, ele é estiloso. Uhum. O fato dele fechar todinho, assim, sim. Lacrar igual uma lata de sardinha, eu acho bacana. Ele é estiloso porque ele remonta o Batmóvel dos quadrinhos mais do que os outros, né? Porque o Christian Bale já não é mais Batmóvel, né? Já vira um tanque. E o Duplo? Já vira um Frank Miller, o Cavaleiro das Trevas. Foi o primeiro a fazer o Batmóvel tanque. Ah, sim, pode crer. O Tumblr do Snyder, que o Snyder adapta, aliás, que o Bale adapta, ele já é mais realista do que o Batmóvel clássico. Mas tem um aqui que... Pera, Tumblr do Nolan. E eu falei o quê? Tumblr do Snyder. E como é? Tumblr do Nolan. E eu falei o quê? Tumblr do Snyder. E como é? Tumblr do Nolan. E eu falei o quê? Tumblr do Snyder. E como é? Tumblr do Cara, aí é que tá. A lógica assim, da armadura do Homem de Ferro, né? É, não. A lógica da armadura do Homem de Ferro é incrível, cara. Porque, tipo assim, é algo que é colado no corpo dele, sabe? Principalmente se você for ver nos filmes como que o Robert Downey Jr. ficou trincadão, tá ligado? Pra fazer. E, tipo assim, aí daqui a pouco você vem abrindo e saindo míssil da onde, tá ligado? Não, o míssil não é problema. Tu quer saber o que é problema, ô José? O problema é o tamanho do reator pra gerar... É gerar aquele impulsor que tinha que ter no buraco. O braço não, dele. Mas aí a gente tem, é claro, o argumento do Feira da Fruta, né? É claro que foi do cu, né? Tá muito engraçadinho, hein? O Homem de Ferro não faz o menor sentido. Eu não tenho problema em você. Tudo bem, são quadrinhos e tal, né? A gente não tem que seguir uma lógica. Mas só que dentro da... Aliás, é quadrinhos, não tem que seguir a nossa lógica do mundo real. Mas dentro do universo deles, eles têm que respeitar a própria lógica, entendeu? Uhum. Tipo assim, você estabelece um universo e tem uma lógica, que você tem que respeitar ela. E assim, a lógica da maior parte das coisas do universo dos quadrinhos, ela é a mesma lógica nossa. Salvo pequenas coisas, como por exemplo, fulano tem pele impenetrável, fulano tem super força, ok. Só que pega o Luke Cage, por exemplo. Eu tô assistindo nos quadrinhos o Luke Cage. Aí, cara, o Luke Cage sem pele impenetrável, né? Aí ele cai de um porta-aviões e ele não quebra um osso. Isso não faz sentido, é só... Tipo assim, eu fico pensando, porque, sei lá, os caras são impenetráveis, mas será que, tipo assim, o cérebro dele também é de algum outro material? Tipo assim, isso que eu tô falando, cara. Se o cara... Mas o povo, nesse caso aí, você esquece aí nessa. É, então, é tipo assim, porque se o cara cair no edifício, cara, o cérebro dele dentro da caixa craniana vai virar uma gelatina, tá ligado? Não, colocar o máquina de combate no filme, ele cai de uma altura absurda e ele só fica com. Só fica com a costela. A espinha dorsal quebrada, né? O cara devia ter ficado um mingau dentro daquela armadura. Não, sabe outra coisa absurda? Cara, eu lembrei de uma coisa, cara, que me deu um cansinho. Não, mas fale primeiro. Então, outra coisa absurda que eu acho é o fato do Homem de Ferro tá lá e ele fala o seguinte: vou usar armadura. E aí ele começa a colocar armadura e não tem nada acolchoado. Cara, tu já tentou colocar um capacete de moto sem acolchoamento? Aquela merda vai rasgar a tua cara, vai ficar batendo toda hora. O Homem de Ferro não tem, não é acolchoado o capacete por dentro. Não, e outra coisa que eu ia falar, cara, é tipo assim, porra, e aquela interface do quando mostra? Fica tipo onde, assim, cara? Fica onde aquela interface? Tipo assim, onde que tá saindo aquilo, cara? O rosto dele fica colado no olho, cara, da armadura na parte da frente. Onde que aparece aquela merda, cara? Não faz sentido isso. Sabe outra coisa que não faz sentido nos Pronto, podcast coisas que não fazem sentido nos quadrinhos e no cinema de super-heróis. O Homem-Aranha, ele tem duas teses aí pra como que ele gruda nas paredes. E a gente viu no filme do Sam Raimi que é a. Ele solta pequenas garrinhas, né, da mão que seguram na parede. Ele coloca. Foi a explicação do Homem-Aranha 2099. O Miguel O'Hara usava, né, umas garrinhas que saía. E aí o que que acontece? O Homem-Aranha coloca a roupa, coloca a luva e a bota e continua grudando na parede. Me explica aí, José. O pior é que, tipo assim, se você vomita, você fica fraco, certo? Porque você tá colocando algo pra fora que é seu, tem nutrientes ali e tal. Então tudo que você faz, que você queima calorias de certa forma, você fica um pouco mais fraco, você tem que repor essas calorias. O Homem-Aranha, ele solta... Eu tô falando do Sam Raimi, né? Do Homem-Aranha do Sam Raimi. Sim, sim. Ele passa o tempo inteiro soltando teias. Aquilo deve consumir um nível de carboidrato de cara, pode ser. Absurdo. E ele solta teia, que, cara. É, fora a questão da anatomia, né? Tinha que soltar aquela teia pelo rabo. A teia não, sai não, um tipo jato assim, absurdo. Ele teria que ter, tipo assim, o braço do Homem-Aranha seria tipo do Popeye, tá ligado? Exato, é o braço do Popeye. Das que ele ia ter pra soltar tanta teia assim. Não, e tu sabe outra parada que não faz sentido? É porque o Homem-Aranha, ele solta aquela teia e ela gruda, por exemplo, na... Aí vocês vão me corrigir, vocês que estão acostumados, que moram em apartamento, aí, mas AP, né, prédio e tudo. Mas assim, o cara joga aquela teia e com o impulso que ele dá... Às vezes ele vai e bate na janela e a janela não quebra. Isso é possível? Ele vem a 300 km por hora, joga a teia, vem a 300 km por hora, ele pousa na janela e ok. Né? A janela não tem um rachadinho nem nada. Um cara que tem 1,90m de altura, que pesa mais de 100 quilos. Mas é Nova York. É Nova York. Lá as janelas é de outro nível. Ai, cara. Falha na lógica dos quadrinhos aí. Uma vez eu acho que foi. Quem foi que explicou? Foi o. Cara, eu esqueci agora quem foi que explicou. Foi um dos desenhistas do Superman que explicou por que ele. O desenhista do roteirista Superman, dos quadrinhos, que explicou como que ele voava. Que ele voava soltando pequenas bolhas de ar da pele. E aí isso fazia ele flutuar. Nossa. É melhor explicar aqui. É por isso que eu gosto. Que ele abria portal para outra dimensão de energia para poder soltar os raios ópticos. Cara, é por isso que eu gosto do Manhattan, cara. Tipo assim, a explicação dele é: a física não vale para esse cara. Então, o Dr. Manhattan, eu acho muito válido, cara. É muito válido. Por que é válido? Porque tá respeitando a lógica do. Porque o Alan Moore, ele já fala assim: olha, gente, esse cara aqui. Ele se tornou parte da física, tá? Ele não é mais humano, ele é parte da física, parte do universo. Então, o que ele fizer aí, tá valendo, entendeu? Agora o que eu não aceito no filme do Zack Snyder, do Watchmen, é aqueles humanos pularem de cima daquela nave no presídio e não quebrarem as pernas. Isso aí eu não aceito. E eu também não aceito ele sair no braço com aquela quantidade absurda de criminosos e não tomarem um cacete. Porra, não entenderam a obra do Zack Snyder. Aliás, Zack Snyder não entendeu a obra do Alan Moore, cara. Aí alguém vai defender o Snyder aí? O Fagner, faltou o Fagner pra defender. Não, eu também entendo, até por causa, tipo assim, da questão de adaptação, sei lá, tipo assim. É, o próprio Watchmen, eu acho que é uma obra muito, muito ingrata pra você se adaptar. E, tipo assim, se você for ver, sei lá, o YouTube ficar punhetando quadrinhos, tipo assim, de um jeito que, pô, quando eu li mesmo, eu não reparei em metade do que os caras falam que tem de nuance dentro da obra, sabe? Dos quadrinhos. E daí, pô, você vai colocar tudo aquilo num filme de 2 horas, é complicado mesmo. Então, eu acho que, tipo assim, o Snyder, ele fez bem porque, sei lá, foi pago, entregou o trabalho e beleza. Ele fez um filme razoável, que em vez de falar da desconstrução do mito do super-herói, ele fala da canalice humana, né? E da hipocrisia humana. Uhum. Então, essa profundidade de descaracterizar o super-herói é muito difícil de ser adaptado, porque é algo bem típico de quadrinho mesmo. Tá? Uhum. Hoje em dia, com 10 anos de filme da Marvel, talvez você pode pensar em fazer isso, né? E tal. Mas ele entregou, eu acho que ele entregou um bom filme, né? Lógico, não é uma obra tão igual quanto quadrinho, mas é. Uhum. Mas tem uma questão ali política, discutir, tem uma coisa de que existisse super-heróis, estariam atrelados ao equilíbrio de poder internacional político, né? E isso é interessante. Sim, tipo assim, tanto que... E sei que lá, nenhum desses outros filmes trabalhou, assim, né? Uhum. Direito, ou de ter consequências, né? Isso é interessante. Ah, então, a minha crítica ao filme do Snyder é porque, cara, se era pra ser uma obra tão destoante, podia ter dado um outro nome. Você tem o Alan Moore, ele tem a desconstrução do conceito de herói ou do mito de herói, e ele faz isso muito bem porque ele caricaturiza a tentativa dos personagens de se tornarem ou de serem heróis. O Coruja é barrigudo, sabe, nos quadrinhos. Ele tem barriga, é um cara comum, um cara normal. O Rorschach é um maluco, ele vende como um completo psicopata maluco. E o Alan Moore, ele te faz entender isso, né? Não é pra você necessariamente torcer pro Rorschach, é pra você entender o personagem, mas é pra você saber, olha, esse cara é maluco. Se você tá torcendo pra esse cara, você também é um sociopata. E o Snyder, ele glamourizou tudo, entende? Ele pegou um galã pra fazer o Coruja, ele pegou um cara que pra fazer o Rorschach, que eu achei fiel, sim, aos quadrinhos, mas ele glamourizou a violência gráfica pela glamourização, entende? É violento porque é violento, não é violento porque isso vai desconstruir o personagem, porque isso vai trabalhar aqui uma questão da isso vai desconstruir o personagem pela perspectiva dele próprio, sabe? Você tá vendo o que o personagem viveu, no que ele se transformou, por que ele é assim. Não, vou colocar cenas de violência do Rorschach batendo nas pessoas e matando gente, porque ou isso é seja, legal, tipo e as pessoas assim, não. Ou seja, segundo, o Zack Snyder pegou o Watchmen e transformou no Supremos. Do Supremos do Mark Miller, né? Isso. É, exatamente. Transformou o Watchmen no Supremos. E assim, é uma obra bem meia boca e que não faz sentido. Outra coisa, Zack Snyder mudou o final. Pra que ele mudou o final? Ah, não, porque o final dos quadrinhos era muito fora da realidade. Cara, o filme do Snyder é fora da realidade. Eu acho que não é questão de ser fora da realidade, eu acho que era questão da época mesmo, sabe? Tipo assim, aquele negócio da Guerra Fria que, sei lá, no momento que... Eu acho que fazia mais sentido pra época do quadrinho, tipo assim, porque, sei lá, quando eu digo, tipo assim, quando eu digo que quando eu li o Watchmen, eu não tive todo esse impacto, é porque eu já tinha lido várias coisas que foram posteriores antes, sabe? Então, tipo assim, eu acho que tem todo um contexto que é, tipo assim, o Watchmen, ele tem todo esse valor justamente por causa disso, justamente porque essa quebra de valores, sabe? Justamente por quebrar essa imagem do herói. Agora, quando você já tem inúmeras obras que quebraram essa imagem, vídeos incríveis... tipo assim, isso já não fica tão... Fica mais difícil retratar toda a obra em si, sabe? Sim, só que a bomba foi o contrário, porque a bomba quem fez foi o Snyder e o Alan Moore fez Ataque Alienígena, né? Sim. Devia ser o contrário, o Alan Moore devia ter feito a bomba e o Snyder Ataque Alienígena. Não, mas se fosse o Spielberg, aí seria ataque alienígena. E eles morreriam com as bactérias aqui do planeta, né? Cara, vocês sabem que esses dias eu sonhei que... Olha que bizarro, vou contar aqui a história pra vocês. Olha, presta minha atenção. Vai voltar aqui nessa mesma cremosa lá do Tinder, mas vai pra outro rumo. Manda ver. Acontece que é o seguinte, eu saí, né, aquela coisa que eu já falei e tal, e aí a cremosa não deu mais atenção, né, aquela coisa tipo, ok, foi. Apenas me usou. Aí eu tentei uma reaproximação, né, só que eu fiquei pensando, pô, como é que eu vou voltar a falar? Aí eu já sei, vou falar que eu tive um sonho. Mandou um oi sumida também, né? É um oi sumida versão 2018. Aí eu falei assim, né, eu falei, tive um sonho, só escrevi isso. Ela falou, e aí, como foi? Aí eu fui contar. Aí, cara, eu fui inventando o sonho, eu não sabia mais pra onde o sonho tinha que ir pra poder envolver o que eu queria dizer. Foda-se, era sonho, né? Era um sonho. E aí, esse sonho gerou uma história. Cara, é sonho. No, segundo Freud, no sonho, uma hora você vai acabar trepando, cara. O mais bizarro é que eu contei todo. Eu tava contando o sonho empolgado. Ela falou assim pra mim, mandou áudio, né? Ah, eu tô com sono, eu vou dormir. Essa história não termina logo. Porra, velho. É isso que vai evaporar. Você não pode evaporar. Ai, cara. Vírus propaga putaria, né? Essa é a função da internet, né? E aí, ela está numa DR aí. É DR que fala, né? Direct... Não, é DM. Direct Message. Não, DR, discutindo relação. DR é dialética hegeliana, né? É isso mesmo. Mano. A Júlia que é, no caso, a base desse podcast. José, esse eco, tá sendo um eco de novo. Esse eco vai sair na gravação? Não sei. Será? Eu acho que se separar, se a gravação do Discord tá de boa, eu acho que não vai sair, não. Manda no chat aí, eu quero. Manda no chat, vai. Se isso é uma... Não, aqui, ó, aqui é pro, cara. Aqui é podcaster profissional. Aqui é podcaster... É podcaster raiz, podcaster pet chinelo, podcaster toco bico, podcast várzea, podcast arte. Cara, eu tô conversando aqui com uma garota do Tinder aqui que acabou de dar match. Ó, agora vai, começou o tema do cast. Primeiro que... Marcar cinema com mina do Tinder eu acho zoado, cara. Eu vou explicar depois. Explane. Ai, cara, aí ficou pior, né? Porque ela me ignorou mais ainda agora. Ainda falou que eu sou chato.